programa, terça-feira, 3 de agosto de 2010. Vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro tema, os Santa Maria És Demais. Segundo tema, Sila, Se o Amor Acontece. Fique bem, fique connosco, fique por aí desse lado, na companhia da Antena Web. Boa tarde! desespero, desespero por querer ver-te chegar. Quando tu estás, eu quero descobrir que é bom querer, querer-te amar. Olá, boa tarde mais uma vez. Estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 3 de agosto, terça-feira de 2010. Vamos agora para a nossa receita de hoje, que é receita de letria. Claro, estão a pensar, mas não estamos no Natal, pois não. Mas isto sabe bem o ano todo. Eu sei que aqui as senhoras sabem fazer esta receita, praticamente todas, mas há homens que não sabem fazer e algumas mulheres que também não sabem fazer e, portanto, é sempre bom, não quer demais, saber mais uma vez esta receita de letria. Portanto, ingredientes. Água, 10 colheres de açúcar, 2 cascas de limão, 2 paus de canela. Pega-se num tacho, enche-se meio tacho de água, coloca-se as 10 colheres de açúcar dentro, as 2 cascas de limão, os 2 paus de canela e mexe-se bem mexido até dissolver o açúcar. Estando a ferver, coloca um pacote inteiro de loteria dentro da água e deixa cozer durante 5 minutos. Ao fim de 5 minutos, tira o tacho do fogão, coa a água para a massa ficar sequinha, a loteria, e coloca 2 gemas de ovos. Mexe tudo muito bem mexido. Coloca a loteria em pratos pequeninos e depois coloca por cima canela em pó. E pronto, e isso é uma delícia. Não é bom só comer no Natal, mas durante o ano todo, é uma sobremesa muito, muito, muito, muito boa. Eu realmente como muitas vezes e não dispenso. Esta, portanto, é a nossa receita para o nosso programa de hoje, dia 3 de agosto de 2010. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Prometemos regressar amanhã no mesmo horário, entre as 19h e as 19h30. Você poderá contar aqui com o vosso amigo Paulo Santos no programa Os Melhores da Rádio, aqui na Antena Web. Então, boa tarde, fique bem, fique connosco, fique na companhia da Antena Web. Boa tarde!